sangue. Te peço, venhas me ajudar. Vem logo, por favor, e me esconda onde o mal não possa me encontrar. Vem, vem, vem, vem, vem já. Precioso pra mim é de real valor. Com ele nos remistes do pecado, por ele eu afasto o tentador. Vem. Venhas me ajudar. Vem logo, por favor, e me esconda onde o mal não possa me encontrar. Jesus, teu sangue é precioso, pra mim é de real valor. Com ele